7-0-1 no Solos 4-1. Libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa. Reporte para ingresso no Taxi Juliette nesta frequência 6701 do Objeto. Via Alfa nessa frequência. Chamada para ingresso na Juliette, Objeto 6701. O 3178 na escuta da torre. São dos primeiros 90 metros. Vou chegar junto com a torre, mas de acordo com o notão, 90 metros. Vou chegar com a torre para corrigir o atriz caso seja errado. Desça para 2.500 pés. Aposentado por a produção a Vitor 366. Reporte estabilizado na final do procedimento. Altímetro no 014. Autorizado a Renave. Desça para 2.500. Solicitamos no Serra Vitor 366. Ou no 606. Webjet, ready to enter on gate 04 on April 1. Give way to the blank, then enter taxiway Juliet and Alpha to holding point for runway 10, QNH 1014. Call me ready to departure at holding point for runway 10, Gentinello 9011. Confirm how many people on board Endurance and alternate airdrome, Gentinello 9011. 50 na chegada, Aman, ajuste altímetro no 014. Ok, desce ao 050 na chegada Aman. 104 ajuste, solicita se possível a proa de Duna. Proa de Duna negativo, da presente autorizado voar direto toque. Ok, voa proa de toque, 3520. Drum. Ok, clear apron until Juliet and then Alpha to holding point runway 10. And we have 75 people on board. And I tell you, then let me check. Okay, sir, call me ready to departure holding point for 9-0. The endurance is 4 hours and 0 minutes. Argentina 19011. Okay, I'm sorry, sir, I didn't copy your message. Could you repeat that, please? Yes, the endurance is 4 hours, Argentina 19011. Okay, 4 hours. Do you have any alternate airdrome, sir? Yes, Sierra Bravo, Golf Romeo. Argentina 19011. Copy that, sir. I'm sorry for having to ask you that. Since it's a domestic flight right now, taking off from Brazil and landing in Brazil, I have to ask you for this kind of information, sir. Okay, roger. No problem. Argentina 19011. Solta 3178, pushback acionamento está no 5. Sim, senhor, por gentileza, somente confirme a saída que eu paguei, senhor. Você pagou Puca Aracaju. Correto, senhor, correto. Observe o Boeing da Argentina passando daqui a 20 segundos da retaguarda do senhor. Após a passagem do mesmo, coordenação que solo tem livre por estacionamento, senhor. Chame táxi, 3178. Base Argentina, puxa estacionamento autorizado, chamar ao táxi, 3178. Aviso 366, Gol 1606. Gol 1606, completa final do procedimento em nave, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 6 dúzia. Reduzindo 186, Gol 1606. Hello, Argentina 19011, approaching holding point runway 10. Roger, sir, maintain holding point. Maintain holding point, Argentina 19011. Torre Gono, 1606. 1606, tráfego avistado, ajuste no 014. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado, avistado, senhor. Cabeceiro no zero, deslocado em 90 metros, pista no 0 úmida. Paciente, já está baixado travado, está completamente estabilizado na RNAV, Gono, 1606. Gol no 606, tem pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 2 nós, agora de 310 graus. Sim, tem um pouso autorizado no 0, gol no 606. Argentina 1911, do you have the Boeing of Go in sight on final runway 10? Affirmative. Argentina 1911, after the landing traffic has passed, a Boeing 737-800 of Go. You're clear to line up and wait runway 10, Argentina 1911. After the 737 of Go, we are clear to line up and maintain runway 10, Argentina 1911. Tram 3520, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, sem glide, após toque de separa 2.000 pés, altímetro no 014, reporte estabilizado no curso do localizador. Afirmativo, após toque, desce para 2.000 pés, autorizado LS, informará no curso do localizador, Tram 3520. 9908. Futão 9908 para Guarulhos, qual nível? 360. Desça para nível 040 na chegada Bonf, ajuste o altímetro no 014. No 014 para 040. Na Bonf. total 9908, está pronto para puxa e acionamento. Autorizado, senhor, chame táxi, roda no copo, total 9908. Então, nesse para o táxi, roda no copo, total 9908. No solo 5-3, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso na taxiway Juliette nesta frequência, gol no 606. Bem, direita Alfa, polícia 1 para ingresso a Juliette, gol no 606. Para o táxi da 3178, autonomia de 3 horas, POB 93, alterna Aracaju. Copiado, senhor, 093, 3 horas, Aracaju, táxi aprovado via Juliette Alfa, 1014 QNH, chame ponto para decolagem, ponto para a pista no 0-3-1-7-8. Juliette Alfa, semana pronta no 0-3-1-7-8. Argentina, runway 11, you're clear to take off, runway 10, wind now is 360 degrees, 04 knots, QNH 1014, Argentina, runway 11. Pode ser que eu take off, runway 11. Decola tão logo autorizado, senhor? Afirmativo, senhor. 3178, ali mantém a pista no zero, senhor. Ali mantém no zero, 3178. Continua 9011. Airborne at 5-5, contact now over the departure frequency 109.35. Good listener. 109.35, bye bye, thank you very much. Controle do 3520, estabilizado no localizador. Tá, 3520, completa a prova procedimento LS X-Way São Glide. Chama agora a torre 118, acima 612 e 1 Mopuro. 86, obrigado, 3520. Hello, we're back to Argentina, 1911, good evening. Argentina 1911, good evening, radar contact on departure, climb to flight level 360, dial departure, denied transition. 360, dial departure, denied transition, okay, I'm 1911. 908, pronto para cópia? Escuta para si. Total 9908, Salvador para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, autorizado, Peruísque 58. Decola da pista no zero com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5406, total 9908, aguarde 2 minutos para cotejamento já. Ciente, total. TAM 3178 autorizado, decolar pista no zero, vento de 310 graus, 029, ajuste no 014. Vendo rolagem, dá 1 no zero, TAM 3178. Torre Salvador, boa noite, TAM 3520, estabilizado no localizador, sem o glide, baixado e travado. TAM 3520, tráfego avistado no 0 no 4 QNH, cabeceiro no 0 deslocado em 90 metros, pista no 0 úmida, Airbus da companhia agora iniciando rolagem, pista no 0, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso 3520. Ok, seja na cabeceira deslocada, aguardando autorização 3520. 50 na MAD, solicita a final do RNAV para pista 10. Copiado, gol 905, aguarda a autorização. Tente, obrigado. autorizado, pistão no zero, vento agora de 310 graus, 049, 10 no 4, QNH. Livre pouso, 903, 520. Zona 78, decolado 58. Chama agora o controle 199, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, TAN 3178, boa. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3178, no perfil da PUCA, Aracaju. TAN 3178, boa noite, contato radar na decolagem, supra nível 270, na saída da PUCA, transição Aracaju. O Caracaju, confirmando ao 270. Afirmativo. Tá 3178. Tá 3178, autorizado algum número diferente? Confirme, ao tá 3178. Tá 3178, autorizado algum número diferente? Não, senhor, foi exatamente esse, 270. Ok. Grato. No solo 00, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi via taxiway Alpha, reporte para ingresso no taxiway Juliette nesta frequência, tá 3520. Ok, livre aqui à direita, Alpha Juliette, na sua escuta 3520. Total 9908, tá pronto para o táxi, em 3 a bordo, 3,50 Galeão. Código 805, efetuando um desvio à direita, proa 060 por 15 milhas. Código 11, a subida, com curva direita, 1935, controle 5406, transponder, total 9908. Protegimento correto, senhor, táxi aprovado via parte 3, Juliette Alfa, que negar no 0 no 4. Show e pronto para decolar de pontos para pistola 0, total 9908. Ciente do táxi Juliette, chamarei pronto, total 9908. Obrigado, boa noite. Boa noite, o Rio 9647. Boa noite, Rio 9647. Tráfego avistado, Kenegal no 0 no 4. Continua a aproximação, reporte quando o trem baixa travada avistando o Rio 9647. Ok, 9647, baixar travada. Sente o reporte avistado. Avistando. Rio 9647, pouso autorizado, pistão no 0, vento de 3. 00 graus, 049, 10 no 4 QNH, cabeceira no 0 deslocada em 90 metros, pista no 01, meu senhor. Afirmativo 9647, livre pouso. 3520, de passagem ao Boeing da Total em direção ao ponto de espera, após ingresso na Taxiway India para o portão 02, tá 3520. Afirmativo, da passagem para a nave, depois ingressa pela India para o portão 2, no 3520. Ah, afirmativo. controle, Gol no 805. Gol no 805, controle. Autoriza da presente o Serra Vitor 368. Autorizado Serra Vitor 368 para o RNAV, Gol 1805, desceu para nível 040. 040, Serra Vitor 368. Obrigado. Total 9908, aproximamos do ponto de espera da 90, tá pronto. Chefe, o senhor mantém o ponto de espera. Esperei, total. Controle, então, 3178. Salvador, TAM 3178. TAM 3178, chama agora o controle de Salvador. Ativa o vapor de Aracaju, senhor. Para a coordenação para Aracaju, chama agora o centro Recife, 121.85, alterna 125.45, vapor. Poderia confirmar, 2185, primária? 126.85, alterna 125.45. 2085.245, obrigado, boa. Então 9908, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém na 10, total 9908. Controle Salvador, Oscar, Oscar Juliette. Tá passando o Oscar, Oscar Juliette, controle Salvador, aciona identificação. 9647 no solo 05, libera pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado de alta e quilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Rio 9647. 9647. Oscar, Oscar Juliette, contato radar, 59 milhas, sudoeste de Salvador, mantém nível 090, autorizado, chegada a mare. Ajuste de altímetro no 014, chame só para a descida. Chegada a mare para a descida, Oscar Juliette. Controle, Oscar Juliette para a descida, a mare. Batango Oscar, Oscar Juliette, desça para nível 060. 060 na frente, Mário, Oscar Juliette. Sono 0, vento de 360 graus, 04 nós, onda 014, QNH, total 9908. Ciência das condições, GVT Colares, total 9908. Dada final do procedimento em nave, após o Serra Vitor 368, desça para 2500 pés na porta do Serra Vitor 368. Gente, o Gol 1805 após o Serra Vitor 368, 366. Cristal 9908, decolado 08, senhor. Chama agora o controle em 119, decimal 35, tem um bom voo. 935, boa noite. Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Gola e transição Gonza. 360, Gola e Gonza, 9908. Serra Vitor 368. Certo, 1805, rapaz, passando Serra Vitor 368.